Andreas, 2012, yo. Currículo pós-morte, horror back, yeah. Motherfuckers, yeah. Seres humanos que mandam energia negativa pro universo. Depois não pode reclamar se sua vida virar um inferno. Mas tá dando certo, você não sabe o motivo. Através das suas palavras convoca as forças do abismo que agem ao seu redor, se alimenta do seu pessimismo. A oração não adianta, será em vão seus minutos perdidos. Tá te escutando apenas os seres que te rodeiam, esperando mais um pensamento pra completar o que a alma almeja. Você mal imagina que tudo está voltando, através de toda a desgraça que sua família está passando. A inveja que você, mano, te avolta com certeza vai te atingir inesperadamente de uma forma certeira. Como um tiro de sniper que atravessa sua nuca, vai cair de cabeça no chão e vai levantar com mais loucura. O ódio vai aumentar e mais sentimentos irão brotar, todos do lado negativo até sua mente não mais aguentar. Vai se sentir incomodado quando alguém estiver sorrindo de novo. Vai dar trabalho pros demônios que estão famintos, captando as linhas de energia de toda a escuridão, emitidas com grande potência pelo amargo coração. Yeah, que há muito tempo não sabe o que é um sentimento bom. Só maldade na sua mente, maquinada pelo mundo. Alguém do seu lado vai morrer e você vai se sentir bem, porque era isso que você queria quando mandava pedidos pro além. Abre a boca e fala que estou blasfemando, mas não sou eu que estou mentindo sobre todo o seu plano. Só transformo sangue e ódio que todo dia eu assisto, coloco nas linhas da minha vida e transformo nesse informativo. Quem não acredita, vive na vida vazia, esperando um milagre pra mudar a sua vida. Não se lembra que ele mesmo é o único que pode mudar o destino da existência e o caminho que ele vai trilhar. Mil cairão à sua direita e outros mil à sua esquerda, e você vai ser o próximo que perderá a sua cabeça. Não é especial pra ninguém, que decepção. Ficou vários anos dentro da igreja, mas não teve nenhuma boa ação. Só aguarde o dia que tudo vai pra baixo. Sua crença, sua felicidade em momentos falsos. Aprenda a viver de verdade ou vai estar sempre no abismo, sonhando com aquele carro que você só fez na garagem do rico. Entenda, meu amigo, nesse mundo não tem justiça. Você é apenas mais um candidato que depois vai virar carniça. Pessoas falsas irão marcar presença no seu enterro. O mundo está apodrecendo e contaminando o verdadeiro. Aquele que já entende já vive a promiscuidade. Então não vem me falar em paz nesse mundo de mediocridade. Eu sou Andrade, sou porta-voz do mundo obscuro. Estou voltando com a bagagem que adquiri na minha